todos vocês. Boa noite. Então, a gente mais uma vez está aqui junto com o pessoal aqui do Tech Xamanismo, né? Que voltaram aqui novamente para fazer essa visita a nós. Então, a gente fizemos um away ontem para eles. E lá no away foi convidado os outros parentes que eram para participar de hoje dessa palestra. E alguns deles não apareceram, né, para poder estar participando dessa palestra. E aí tem esse pouco de gente aqui, mas a gente vamos ver, né, que o Fabi tem de trazer de bom, de conversa para a gente aí, para a gente estar, cada um de nós, responder o que ela falou, que nós achou sobre o tecno-xamanismo, que não achou. Achou coisa boa, o que ele não achou, né? Então, é mais ou menos isso aí. Aí eu vou passar a palavra para você, Fabi, para ver qual que você falar. E aí a comunidade depois vai ter sua palavra também para estar falando. Tá. Na real, a gente falou um pouquinho ontem, né, de coisas que, tipo, a internet... Primeiro quero dizer que... Tá, vamos começar de novo. Apaga. Eu quero dizer que é sempre maravilhoso vir a Aldeia Pará, que nós somos super bem recebidos, que a gente ama muito vocês, que vocês ficaram no nosso coração, que a gente sempre canta as músicas quando a gente se encontra. Nós não vivemos na mesma cidade, nós não vivemos no mesmo país. Muitas vezes a gente nunca tinha se visto antes e não se viu depois. Mas as pessoas que se encontram depois disso é sempre emocionante, né? O modo como a gente foi tratado por vocês, como vocês receberam o festival, como vocês nos encheram de alegria e de novos conhecimentos e de espiritualidade e de vontade de criar outros modos de vida. Às vezes a gente chora de saudade, por mais que o Fermal não acredite. A gente às vezes se junta e começa a conversar, se emociona e chora. Ou fica vendo os vídeos, fica vendo as fotos. Então foi um acontecimento mesmo na nossa vida, assim. E a extensão disso é que mudou a vida de muita gente. Foi um encontro transformador. Eu queria que tivesse mais pessoas aqui para elas poderem falar a partir delas mesmo, mas assim, eu conversando com gente que eu fui encontrando no caminho, elas decidiram sair da cidade grande, montar grupos e ir para os sítios, a plantar, a fazer, criar, produzir semente, se espiritualizaram mais, entraram em contato mais com a Mãe Terra. Então isso foi um fato desse festival, né? Vocês estão aqui para comprovar isso. É incrível a extensão que isso teve na vida das pessoas. Então, a gente guarda esse encontro no nosso coração, e é muito profundo isso. E o que faltou para a gente é ter feito uma reunião posterior para saber como tinha sido para vocês, porque para a gente é sempre gratificante. Como eu sempre digo, teve críticas, logicamente, ao encontro, mas nunca a vocês, sempre a nós. Críticas que vão desde apropriação cultural, ou de machismo, ou de levarem cultura branca para dentro de território indígena, ou... respeitado certas regras indígenas aqui dentro, que a gente ultrapassou e que nem se dá conta, e depois se dá conta, enfim. Então, isso nos deixa muito chateado, mas também é muito importante para a gente ir aprendendo, porque nós também não somos profissionais, né? Nós fazemos isso porque a gente é louco, basicamente, não é? A gente não tem ONG, a gente não tem apoio, a gente abre um crowdfunding e faz as coisas. Também queria lembrar para vocês que o Johnny, que veio para cá, que passou tantos meses, foi transformador na vida dele. E ele é um cara que também não precisaria estar aqui, né? Ele também podia estar num emprego muito outro, tipo, trabalhando só pra gente rica e fazendo só permacultura pra dono de empresa. Mas ideologicamente ele é comprometido, o Johnny Ciclone, né? Então lembrar aqui que ele também foi super importante nesse processo. E tantas outras pessoas. Quer complementar alguma coisa nisso? Bom, acho que assim, pra gente foi bem importante mesmo, com experiência e tudo. Eu, pra mim, eu guardei, né? Eu tava até falando ontem que eu virei devota, né? Desculpa, depois disso. Até vim morar aqui na Bahia e tal, porque... Foi, assim, eu sempre gostei da ideia de morar na Bahia, mas... Com certeza, depois de vir pra cá, foi um incentivo a mais, assim. Pra vir dar aula aqui, trabalhar. Foi muito... Assim, eu sinto que a gente aprendeu mais do que a gente ensinou durante o festival, né? Muito mais. E é bom a gente ver, né? O que deu, o que não deu. Se ouvir de vocês, se vale a pena, se... Né? Deixa eu colocar aqui, vou continuar um pouquinho. Isso, eu fui aqui para o festival com meu filho, mas na verdade eu conheci esta aldeia pela primeira vez, tanto como o Fabinho, tanto quanto o Fabinho, né? Já em 2014, depois do nosso primeiro festival de tecnojornalismo, que foi perto da Arraial da Ajuda, mas o Biratã convidou o Johnny para fazer alguma agrofloresta. E o Biratã me levou aqui na sua moto, eu estava com. Como gringo, como torneira. Era a primeira vez que ele via índio na vida, não é? Sim, a primeira vez. E, não, e, mas isso tudo, isso foi uma vivência muito grande, essa vivência de entrar em contato com os patachos, porque já também como os patachos têm. No primeiro festival a gente entrou em contato com os patachos da aldeia velha. A gente assistiu um casamento tradicional já lá na aldeia velha, na Arraial da Ajuda. E também esse encontro com a cultura patachô foi como uma vivência muito grande. Esse impacto do tecnojornalismo e da esse encontro com a cultura patachô também mudou minha vida, né? Eu, para mim, esse dia que a gente cruzou o rio lá na Caraíba, eu fui aqui como Jürgen e o Johnny para conhecer o Biratã, para ver esse lugar para fazer a floresta. Esse dia mudou minha vida e me trouxe aqui de novo. E eu sabia, quando eu saí de aqui, depois do festival que a gente fez aqui, eu sabia que eu teria que voltar aqui uma e outra vez. Como eu moro na Dinamarca, e como eu tenho compromissos com o trabalho e família e tudo isso lá, não pode ser com muita frequência, mas eu sei que eu quero ficar vosso amigo, eu quero ficar voltando aqui, que é um pouco de saúde e agora mora no meu coração. Tchau, velho. E aí, agora ficou a... Vocês participaram do festival, né? Tava falando pra eles o que vocês acharam do mundo. Não, primeiramente, uma boa noite a todos, né? Boa noite. A gente fica mais uma vez muito feliz de receber os nossos irmãos de Henrique mais uma vez estar em frente. Que é um privilégio grande a gente ter essa aliança com eles, que foi construída com amor e carinho, né? Porque se não fosse com amor e carinho, a gente estaria aqui de volta. Porque E a gente fica muito grato por tudo que nos ajudou. E vai continuar nos ajudando, né? A nossa recepção vai ser sempre a mesma quando chegar as portas abertas. Porque depois do festival do Tec Xamanismo aqui, muitas coisas mudaram, né? A gente teve muito, assim, mais um elogio. A gente pensava numa coisa de ser um impacto muito ruim para a nossa comunidade, mas infelizmente foi muito ao contrário, né? Porque a gente no início tinha várias reuniões, assim, analisando como que a gente poderia estar recebendo essa quantia de pessoas que estão chegando na nossa comunidade. Porque nós era uma comunidade que sempre não tinha visita nenhuma assim, de pessoas brancas, né? A gente foi amadurecendo essa ideia, até nós chegar no bom senso. A Fabi veio antes, conversou, sentou com a gente, aí explicou realmente como é que era, ia funcionar. E aí aconteceu que hoje, quando acabou o Tec Xamanismo, ficou muita saudade, muitos corações partidos, né? Nossos amigos foram para seus países, para suas capitais. E hoje, assim, eu acho que hoje nós temos muitos aliados que têm vontade de voltar mais vezes aqui, né? Que nem assim, a nossa casa está sempre aberta para que sejam bem-vindos. E assim, agradecer cada um dos nossos parceiros, né? Tem força de boa vontade. Eu espero que a gente dessas amizades, a gente vai colher bons frutos daqui pra frente, né? Porque é uma amizade consegue aliar outros partidos para estar nos ajudando. A gente está aqui, nós somos uma comunidade pequena, a gente depende muito do apoio de cada um que queira nos ajudar. E agradecer, né, mais uma vez por tudo mesmo. E amanhã a gente está com a agenda de meu show aí. Repertório novo. Porque os guerreiros vieram de longe para esse show aqui. E a gente não vai deixar de faltar, né? Marcar essa presença. Então são coisas assim que acontecem do nada da nossa vida que fica marcado pro resto da vida, né? Então a gente. Uma simples amizade se torna uma grande amizade. E hoje nós temos esse grande elo com esse parceiro. Que nem o Johnny mesmo, eu fui pro Arraial. Lá eu troquei ideia com ele, veio, trouxe o Cássio, trouxe o Diogo. Só que o Diogo nunca mais veio aqui. Aí, na época, o Cássio veio, acho que nunca tinha andado de moto na vida dele. Veio no meio de tanto. Aí, então hoje a gente está assim, parabéns, né? Por a gente, de cada em grão, a gente vai dando um avanço à nossa comunidade. Espero que a gente, daqui para frente, a gente tenha mais parceiros que estão prontos para nos ajudar aí. Aí espero que assim, cada um de nós, assim, era para ter mais uma quantia maior de pessoas, mas. Devido a esse frio aí, sair seus que gêmeos. Mas assim, o que a gente tá aqui, importante a gente dar essa satisfação a eles, porque se a gente não fizesse isso aí, acho que seria um grande erro da nossa parte, né? Deles deslocar de lá até aqui e a gente não dar esse apoio, nessa satisfação que eles nós estão dando aqui agora. Acho que eles vão ficar muito felizes de a gente estar fazendo isso por eles. Porque é um gasto grande para eles se deslocar até aqui, né? Para dar só um, assim, vir visitar nossa comunidade, ter algo melhor para nós, falar alguma coisa de futuramente que possa acontecer. E a gente não dá um acolher, uma recepção carinhosa, é muito a humildade da nossa parte. Então a gente acha que. Eu acho que nossa comunidade aqui. Em torno aqui é uma comunidade muito recepcionista, todo mundo viu mesmo na época do festival aí, que a gente fez o que podemos fazer pelo nosso parceiro Johnny, a gente ia passar uma decepção, né? Mas a gente sentemos com as guerreiras, a gente da organização aí, todo mundo aí, em modo geral, comunidade. E falou, não, a gente vai ser isso, isso e isso. A gente, não porque você tá na organização sua aí, que a gente vai. Porque o pessoal tá em nossa casa, não tá na sua casa. Então, se a gente tratasse essas pessoas que hoje estão aqui de volta mal, jamais eles queriam estar aqui de volta. Então, assim, nossa comunidade é muito acolhedora. É, todos que vêm aqui se apaixonam pela nossa comunidade aqui. São pessoas que a gente vê que vale a pena acolher. Já passou também outras pessoas que não vale a pena, a gente não deixou saudade para hoje retornar à nossa comunidade. Essas pessoas, assim, para nós não sejam bem-vindos mais. Mas tem pessoas que a gente, amizade, fizemos que não vale a pena a gente perder. A gente tem que dar o melhor possível para não perder essa amizade. Então, assim, é um esclarecimento que a gente estava falando. E o nosso parente tem esse amor por todos vocês aí. Quem sabe daqui mais um tempo a gente possa estar organizando mais um evento para unir mais a união. E às vezes, que nem foi no começo do Tec Xamanismo, na verdade, o Tec Xamanismo significa isso, né, Fabinho? Unir as energias, os conhecimentos, tá passando um para o outro. Isso que aconteceu. Então, às vezes, a gente fala assim, um festival, mas não é um Tec Xamanismo. Significa isso, é unir as energias, os conhecimentos. Isso que realmente aconteceu. E hoje, a gente está de parabéns, né? Tomar alguma pessoa para falar? Vamos falar um pouquinho. Então, como todo mundo da minha comunidade me conhece, meus brothers também me conhecem, né? Eu me chamo Fermal mesmo. E eu quero dizer que, primeiro quero dizer que vocês sejam bem-vindos novamente, né? E a nossa casa, a nossa aldeia está de portas abertas para abraçar vocês e acolher vocês, né? O tempo que vocês puderem vir, a gente toma de portas abertas, de coração aberto para receber vocês, né? Sempre com nossa alegria, né? Com nossas felicidades, né? E então, se a gente talvez existe outra, né? Vocês nos desculpem. E quero pedir desculpa também pelo o negócio que minha amiga me falou ali de que teve uma crítica no festival. Se foi isso que eu estou pensando, mas ela sabe bem que não foi ninguém daqui de dentro. Até por uma parte ela me mandou uma mensagem me pedindo que era para me conversar, né? Eu não sei se ela lembra que ela me mandou uma mensagem. Fermal, conversa lá com o cara e fala para ele que, né, isso, né? Então eu disse, não, Fabinho, eu vou conversar com ele. E ela fez umas postagens lá no lá do festival, e ele também comentou, não foi, família? Falando algo que não, acho que nos não interessava nem nós, nem vocês, né? Desagradando. Aí foi aonde eu também escrevi alguns comentários, né? Que. E aí chegamos até o conhecimento dele e falou. Conversamos, porque ele falava com aquilo, porque aquilo não era bem, não. Já que como ele quis escrever aquilo, então, na hora que um comentário cai na rede social, né, várias pessoas, né, vê. Então, pô, se ele não foi do agrado dele, ele chegava até a pessoa e conversava, não adiantava ele fazer aquilo, né. Então, como a gente chamou ele, e falei. E mais, por essa parte, eu quero que você nos desculpe, que sabe que não foi ninguém daqui de dentro de nossa aldeia que fez isso, né? E quero dizer que o festival para mim foi muito beleza, foi gratificante, né? Porque além de levar o conhecimento de nossa aldeia mais para frente, mas a gente fez novas amizades, né? Acho que não tem uma coisa melhor no mundo do que amizade, né? E eu fico feliz e novamente falar sinceramente com vocês, que vocês saem de longe, né? Gastando para chegar até aqui só para, né, dar um abraço na gente, a gente dá um abraço em vocês. E eu, para mim, eu sinto muito orgulhoso e quero dizer muito obrigado de coração mesmo e seja bem-vindo vocês. Nossa aldeia, se vocês quiserem vir, a gente está braços abertos esperando vocês. Tem que repetir tudo o que vocês falaram ontem que tá gravando. A gente depois dá pra mais gente falar, só quero comentar assim que a gente gostaria de ter feito mais coisas depois que acabou, mas coincidiu com essas desgraças todas, né? Que aconteceram politicamente, assim. Então, para conseguir fundos, ontem lá na fogueira a gente explicou assim, a gente adoraria que o Rafael Frazão, por exemplo, conseguisse passar um mês ou dois meses aqui ensinando as pessoas a fazer vídeo e a editar vídeo e a publicar o seu vídeo. Mas para sustentar um Frazão aqui é muito caro para nós e a gente não tem dinheiro para fazer isso. Porque tem que sustentar a vida que ele tem em São Paulo, ou seja, ele tem que largar trabalho, ele tem que manter o aluguel pago, as contas dele toda paga e não sei o que, não sei o que. A gente chegou à conclusão que essa pessoa deveria ganhar 3 mil, 4 mil reais só para poder ficar um mês, dois meses aqui dando curso sem fazer outro trabalho. Se a gente fosse uma ONG ou uma parte do governo, seria mais fácil. Mas como a gente não é, e como todo mundo trabalha muito, a gente simplesmente não tem essa pessoa para mandar. A gente tentou, a gente teve ideias de residência, de fazer abrir uma residência de arte e tecnologia aqui, para vir alguém tanto do Brasil ou de fora e ficar ensinando permanentemente. Mas realmente isso custa dinheiro, e custa também, como eu estava contando ali, para afirmar o Célia, custa dinheiro também trazer a pessoa. Então, quer dizer, de quem não tem dinheiro, pagar pelo menos gastar uns 8, 9 mil, que é isso que iria custar, né? A vinda da pessoa, a ida da pessoa, a comida da pessoa, o pagamento de um salário para ela e tal, aí já foge do nosso controle total, ninguém tem dinheiro. Então, a gente não conseguiu fazer muita coisa sobre isso. E a gente pensou ontem em como que a gente vai continuar pensando sobre isso, não é? Então, isso eu queria dizer, por que não teve continuidade? Porque o nosso desejo era que tivesse. Agora, a Ariane está aqui na universidade, entrou agora faz um mês na universidade. Na Federal do Sul da Bahia. Na Federal do Sul da Bahia, está dando aula aí. Aí ela acha que, de repente, pela universidade, ela conseguiria manter algum vínculo com o que Jane, tu quer falar sobre isso? Mais pra frente acho que dá pra pensar algum projeto, que eu acabei de chegar, né? Então ainda é um pouco cedo pra promessas, muito sérias, mas eu sei que, por exemplo, tem um professor de lá que tá essa semana em Barra Velha, por uma semana, junto com estudantes de lá, fazendo oficina de vídeo, né? Ensinando vídeo. Então eu acho que existe, sim, essa possibilidade de fazer alguma coisa em parceria com a universidade, porque aí a universidade paga carro, paga comida, né? só de trazer e buscar já é um adianto bom, né? Ou arrumar uns estudantes, né, para ajudar, né? Então, é que nem o Frazão, que é um cara que já é profissional, né, e é mais complicado, né, mas tem muito estudante lá que tá com vontade de aprender, e tem muito parente lá também, né, então eu acho que estando lá facilita um pouco conseguir fazer, vir fazer uma oficina, de repente o projeto da rádio, né, retomar, né, já que eu tô trabalhando com som, então, né, banda, gravar a banda, gravar os companheiros que tocam e fazer a... As canções. Mas aí eu acho que estando aqui, né, facilita um pouco, né? Porque já, eu pelo menos já não tenho mais que pegar um avião pra vir. E a ideia, né, também eu também nem tava no Brasil depois que acabou o festival, né? Tive essa sorte, tipo, me deu uma bolsa de estudo. Fiquei quase um ano fora, voltei agora, já pra, direto pra Bahia já. Então, era pra vir pra cá, tá bom. Então é uma das possibilidades que a gente vai ver aí com o tempo, né? Devagar assim, né? Sem muita pressa, mas tentar ver alguma coisa em parceria com a UFSB. A UFSB, que é a faculdade que eu tô dando aula, que é a Federal do Sul da Bahia, ela tem um projeto que é muito legal, de inclusão e de relação com a comunidade, né? Então, por exemplo, eles conseguiram contratar a mestra Japira, da aldeia, né, lá de Coroa Vermelha, né? Ou da Jaqueira, não sei se é. Se é da Jaqueira. Você conhece a mestra Japira? Conheço. Que ela é uma pajé pataxó lá da região de Coroa Vermelha. Ela foi contratada pela faculdade como se ela fosse professora. Né? Então eles conseguiram. Foi difícil também, porque é super burocrático e tal. Conseguiram contratar ela como se fosse professora, do, né, na mesma condição que eu ou que outra pessoa, para ela poder disponibilizar o tempo dela, para passar conhecimento indígena lá, né, para os saberes. Então, eles têm toda essa... Tem essa questão de receber os saberes tradicionais dos índios e também receber os índios lá para estudar, né? Então, tem cotas, né? Bastante cota para o povo indígena, então os moleques que estão estudando aí, os mais, né, deixa incentivar eles, fazer Enem, ver como que tá aí pra, né, quem sabe alguém não vai lá estudar comigo lá na faculdade, estudar lá, tem essa possibilidade também, e aí também lá também tem algumas coisas de projetos de ensino à distância, né, porque tem essas coisas do tem um projeto da faculdade que ainda não está em implementação, então tudo, a faculdade é muito nova, né? Faz 3 anos que abriu, então tudo em construção ainda, tudo começando. Mas eu sei que eles têm os projetos dessa rede, que é a rede Anísio Teixeira de colégios, que são para fazer ensino à distância, né? Então, por exemplo, vocês poderiam ter uma sala aqui que abre lá a internet, né? E tem curso para o pessoal fazer, curso de língua, coisa de inglês, de alfabetização, né? Então, por exemplo, né, colega que não sabe ler e escrever ainda, quiser aprender, né? Mesmo sendo adulto e não podendo ir na escolinha. Então, tem muita coisa em projeto que estão pensando ainda, mas que é, né, pode ser interessante. E acho que eu, estando, né, tendo essa relação também, é claro que eu sempre vou querer, né, ajudar aqui, nos países. Mas isso é um processo, não dá pra contar com isso imediatamente, né? Não é uma, né, coisa que eu vou chegar amanhã e falar, ó, amanhã tá pajé contratado, né? Mas na minha, eu tenho essa disposição também de ajudar, de colaborar. Né? Pelo menos vocês já sabem que tem uma aliada que tá dentro da universidade, da, né, da Federal da Bahia, que dá pra... Dá pra criar coisas, então, né? Ela vai estar lá dentro, então vai ser mais fácil. A gente tá, eu tenho conversado também com outras pessoas, né? Outros interlocutores, aí o Regis, que é um ativista lá de Arraial há muito tempo. Então a gente tá pensando mesmo em fazer alguma coisa no sentido como se fosse um projeto como uma rádio, né? Então nessas a gente pode tentar vir, fazer um programa junto, fazer ou chamar alguém pra estar lá. E também eu tô aqui, né? Então, se indo pra Porto, tá? Dá um toque. Dá um oi lá. A gente fica feliz por isso, né? De saber que você está aqui, vizinha a nós. E saber que, assim, uma coisa que você falou que eu achei muito mais importante, de as portas se abrir para um contrato de um indígena dar aula em uma faculdade, né? Como medicina tradicionais, né? É. Isso é uma coisa muito. É, a gente fica muito feliz por isso, de ter um parente nosso dando aula como um professor de faculdade, né? E de também ter você como uma pessoa que conhece a nossa história aqui dentro, que futuramente possa buscar a parceria para estar ajudando nós aqui. Não vamos dizer que isso já está amanhã, né? Mas vai amadurecendo as coisas, que um dia, quem sabe, possa você, assim, entrar em vínculo com a universidade e conseguir algum projeto para nós. Uhum. Sim. Tomara. Vamos ver, né? A gente vai ficar pedindo a Tupan que um dia isso possa acontecer, né? Sim, eu abri as portas. Porque é isso que, às vezes, a gente tem que dar grande importância, dar total apoio e carinho às pessoas, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, ah, isso aconteceu, acabou, né? Às vezes passa a pessoa aqui não rende nem uma atenção, mas você não sabe o que você pode estar perdendo, né? Assim, através de uma amizade, tá? Você está buscando algo para todo mundo dentro da comunidade. Quem sabe, né? Um dia vai ter um cicloninho desse estudando lá, quem sabe vendo médico, né? Advogado, para ajudar vocês nas lutas, né? Porque tendo uma faculdade com esse projeto, né, que é inclusiva, que tem cota para índio, tem todos os, né, então vai ter curso de medicina, o curso de medicina tem cota lá também, né? Então, e tem parente, né, de vocês agora entrando nos cursos, porque agora está começando os cursos, né, de medicina, os de segundo ciclo, né? Você entra lá, faz uma formação geral para virar professor primeiro, depois escolhe o que quer fazer, continua o estudo. Então, e é a ideia deles, né, que seja uma coisa para a comunidade, né, para local, para ajudar a desenvolver mesmo, né, para ajudar a melhorar as situações do pessoal. Então, o que a gente conversou ontem na beira da fogueira é sobre a internet também, né? Que a Mutante Xamanismo veio a internet para aqui. E graças a Deus que até hoje a gente tá, assim, não é a mesma, né, que eles deixaram. Mas foi um caminho que abriu para nosso jovem, né, nossa juventude. E também Fabi queria saber também ao jovem como que eles acharam que era a internet, né? E realmente eu não sei mexer com o negócio da internet, mas tenho meus filhos e os outros parentes aí, tudo que utiliza ela, então é um meio de comunicação para eles, né? Então a gente conversou sobre isso também, sobre a internet, o que achou aqui na nossa comunidade da internet. E aí fica em aberto também o pai Fermão, obrigado também que vai falar também sobre a internet que ele achou. E os outros também que utilizam, como que ficou a internet. Eu acho que assim foi um caminho, né, que eles deixaram pra gente aqui, né, no meio de comunicação com o mundo. E foi uma coisa muito importante, né, que eles deixaram. Aí é uma ferramenta também que a gente tem que. O bom e o ruim, mas mesmo pro bom, né? Que esse jovem aprender a fazer o tipo de trabalho dele nas escolas, né? Foi muito, muito importante, que antigamente ele saía daqui para ir fazer o trabalho dele em Barra Velha. E hoje não, eles ligaram diretamente aqui e fazem o tipo de trabalho deles aqui mesmo. Foi assim um meio de ajuda, né, que ajudou a nossa comunidade. Então ela fica também aberta essa discussão, que ela quer saber também sobre a internet, né? Não sei se eu queria falar sobre a internet também, que foi um meio também de comunicação. geração que eles deixaram pra gente. E ele tá aí pra falar sobre a internet. Rapaz, sobre a internet. Muita coisa fala não. Mas é porque agora ela foi uma das peças, né, bem principal do, né, do evento. Porque, né, aqui nossa comunidade era um lugar bem distante, como tudo, sabe? Era difícil ter esse negócio de chamar de internet. Eu mesmo nem tinha conhecimento desse trem. Mas através do festival, né? Aí com a união dos indivíduos, né? Trouxeram a internet, plantou aí. E aí os parentes, né? Os guerreiros foram gostando e como gosta mesmo, né? E é uma coisa muito. Uma coisa muito importante, porque adianta muito, tanto do lado do nosso como do lado dos nossos filhos também, né? Porque ele já faz um trabalho de escola dentro de casa mesmo, né? Não adianta sair mais para outro campo para fazer, né? E com alguns parentes para atravessar o rio para fazer. Lá nos hotéis, onde tinha internet. E agora, depois, né, disso, faz aqui mesmo. Uma parte foi legal. Agora só que também tem uns. Depois de certo dia pra cá não, mas. Só que tem uns parentes aí também que através dessa internet fica tirando sossego, mas a gente ali em casa, né? Acho que eles aproveitam, né, a internet aí, né? E fica tirando sossego, né? Às vezes, a hora de você estar cansado do trabalho, né? Agora, que pouco... Que esse dia, acho que o pai já acho que tirou essa... Não sei se foi o pai de Java que cortou essa... Energia? Essa energia pra cá? Foi não, eu lembro que. É. Que se cortou. Aí melhorou, né? Porque aí não colocou mais som aí. Não, até ficou calmo de zoada, né? E a gente já tá na coroa, né? Trabalho o dia todo. Já chega em casa meio, né? Um pouco é, né? É, aí. Às vezes a gente se estressa lá no trabalho, chega em casa querendo um descanso. Né? Chega à noite e ainda tem uns parentes que acham que querem ficar zoando até. Mas depois que essa energia aqui cortou, até que eu. Porque por essa parte aí parou, né? Mas e através dessa internet não tem nada contra ela não. Para mim foi uma peça muito, muito boa. Né? Que adianta. Bastante o lado da gente mesmo, né? Com Zélia quebrou o braço, né? Através da internet resolvimos tudo, né? Rapidinho, sem encarecer muita preocupação, né? Até que a preocupação sim, né? Porque a pessoa está com o braço quebrado no hospital, né? O nosso desejo era chegar lá e colocar logo no lugar, né? Mas tem que ser de acordo com o que Deus quer. Mas através da internet também conseguimos resolver tudo, né? Através da internet consegui ligar para a patroa dela. A patroa dela também já conseguiu ligar pro médico e mandou o médico ir lá fazer o serviço do braço dela, né? E através da internet consegui conversar com a enfermeira. Então pra mim foi só. Pra mim é só alegria mesmo. De tudo. De bom e Sucesso pra frente da internet. Essa internet tá de parabéns. Mas sabe o que é o azoado aqui, né? É, e quero dizer com os parentes que os que puder chegar mais cedo amanhã pra escolher seus suas cadeiras, pro show, né? Porque amanhã vai ser casa cheia. Vamos vender os ingressos. É, que o mais parceiro ali tá um pouco sumido, é porque mas a gente só canta pra gente assim importante. Né? Da Dinamarca, São Paulo, Belo Horizonte, né? Isso é pra pessoa assim. Acho que teve quatro projetos, né, que foi, alguns decolaram e outros estão ainda muito em processo. Tipo, um era trabalhar a rádio, Aratu, que a gente vai ver amanhã, né, Cris? Uhum. É, que não teve continuidade, mas tá lá o site no ar, então é um lugar para botar conteúdos sonoros. É, então foi a internet, a rádio, a agrofloresta, né, Bira? Que foi um início de agrofloresta, que o Johnny mais Biratã e mais algumas pessoas ajudaram também. Então, tá dando certo a agrofloresta? Como é que tá? Eu não vi ainda. Tá, os matas tá, tem árvore, tá quase pra essa altura, essa cara. Grande, Teve a questão da salvação das nascentes, né? Tipo. Vocês sentiram que fez diferença? Sentiu? Sim, é o nascente lá não seca mais não. Então, só pra lembrar, né, que teve várias coisas, teve as trocas de semente, então teve muita gente que trouxe semente, que ajudou na plantação. A implementação do Johnny foi fundamental para fazer a agrofloresta crescer. Então, claro que não se podia fazer em toda a aldeia Pará, mas uma vez que dá para ver que funciona, e que o conhecimento está aqui com vocês, então é só replicar. Os banheiros secos não deram muito, né? Não deu muito ibope. Mas tá pronto, né? Mas estão prontos, pelo menos três, né? Mas também achei que não precisa, não era, o banheiro não era a questão fundamental, e aí a gente vai aprendendo no processo. Não era questão fundamental fazer os banheiros, a gente gastou uma super energia na produção dos banheiros e não teve tanta relação com a comunidade. A agrofloresta, ela ainda talvez esteja focada no terreno de trás da casa do Biratã, mas a ideia seria continuar esse processo para fazer em todas as casas, porque, como você pode averiguar, cresce muito rápido, porque você fortalece muito a terra, porque você trabalha com... Como é que é quando você bota as folhas secas em cima da terra? Cria umidade, né? E nessa umidade, com folha seca, as plantas crescem muito mais fortes, o solo se renova... Enfim, foi toda uma tecnologia que veio. Então, as nascentes limpas, a agrofloresta, a internet, a Rádio Aratu e tinha um outro. É Mucamo também, né? E a Balbáxia. É a Balbáxia. Eu vou falar um pouco sobre isso, porque o que a Fabi me contou era que ao final a gente implantou essa mucura de Balbáxia, mas. Ao final, no sentido, esse projeto não deu certo, no sentido que as pessoas não estão usando. Mas eu acho que isso é um problema também a longo prazo, do projeto de Balbáxia que vamos desenvolvendo com o projeto Mucampos. A ideia é que agora o Balbáxia que a gente plantou aqui é um acervo de multimídia para preservar a cultura. Então, toda a produção cultural aqui se pode armazenar, armazenar no Balbáxia, no nome do Balbáxia que está funcionando lá. E amanhã eu vou controlar que está funcionando. Mas muito legal porque você pode espelhar pelas outras nodos da rede Mojambos. Então vai se espalhando para todo o Brasil nesse sentido, vai estar acessível na internet. Mas eu entendi que a comunidade não está usando muito, então por isso nesse sentido não deu certo. Mas eu acho que é um problema, na verdade, generalizado no projeto Baobaxia e no projeto na rede Mocambos, é que em cada comunidade eles conseguem com uma ou duas pessoas com entendimento dessas coisas, que não chegam a espalhar os conhecimentos a toda a comunidade. Mas o desejo, que eu estava falando como ouvinte também, o desejo da gente é fazer dessa Mocua, desse nodo de Baobaxia, como um nodo compreensivo, de um tipo, uma rede interna da comunidade, que pode dar comunicação interna, que pode dar maneira de fazer notícias internas, que pode ter, talvez, integração com mensagens no celular. Mas isso é uma coisa que vai se desenvolver com os anos. Que pode suceder ou não, mas é um esforço de toda a rede Mocambos. E cada vez que a gente vai aqui, que se tenha atualização nesse projeto, essa atualização vai chegar a vocês também. Só deixa eu explicar antes. Explicar. Tá, só para você, pode continuar. Só para vocês entenderem, assim, quem não entende, é assim, ó. Esse projeto Baobá, vem da árvore Baobá, que é uma das árvores maiores que existem na África. Elas são muito grandes e elas duram muito mais. Tem algumas que duram 800 anos. Então, para o povo africano, a grande rede de internet era o baobá. Até porque tem certas batidas que você dá na árvore que ela se comunica entre árvores, mesmo que elas estejam longe. De um baobá, você ouve o outro. Então, era uma tecnologia de povos antigos, africanos, que você se comunicava através do baobá. Então, elas são árvores que guardam a memória de povos que, às vezes, até as pessoas já morreram, mas ela guarda aquele sentido, né? Ela tem um sentido simbólico, que é, tipo assim, ela dura muitos anos, então a memória fica no baobá. E a comunicação fica no baobá. Além de outros símbolos que o baobá tem. Então, esse projeto que se chama Baobaxia, que é, vem dessa árvore, que a ideia é assim, em cada lugar, é um projeto de um grupo chamado Rede Mocambos, que eles estão plantando uma árvore em cada quilombo de negros, né, que escaparam da escravidão e que foram montar aqueles grupos autônomos, fugindo dos donos de terra. Então, hoje ainda existe 250 quilombos no Brasil. Então, a ideia da Mocambos... Max? 5.000 remanescentes, 3.500 demarcadas. Da onde eu tirei a palavra 250, eu não sei. Ele está dizendo aí que é mais 7.000. Desculpa, 5 mil, gente. 5 mil. É que eu achei 7 mil muito, mas tudo bem. Mudamos do 250 para 7 mil. 5 mil. Ai, 5 mil, tá bom. Então são 5 mil desses quilombos que ainda existem no Brasil e a ideia é ir plantando em cada um deles uma árvore baobá e junto o que eles chamam de mucua, que é uma espécie de internet que fica dentro de uma semente, que a semente do baobá é grandona, né? Então, aí fica ali dentro aquele negócio e aí eles não conseguiram trazer para plantar aqui, mas a ideia é que o Vince, não... lembra do Vince, aquele altão com os dread comprido? Sim, Então, a ideia do Vince era trazer uma baobá e já instalar aqui, porque a ideia era começar a fazer isso também com os povos indígenas, começando pela terra do descobrimento, começando pela aldeia Pará. Então, qual que é a ideia? É que esses quilombos, por exemplo, cada um deles tem um baobá e do lado essa torre, que é uma espécie de torre que nem a gente botou ali, onde bota uma antena e essa antena é virada para a antena do próximo quilombo. Então é uma relação que existe de quilombo para quilombo, mesmo que sejam mais distantes, que não passa pelo governo, que não passa por... O problema da internet, que é, por mais que a gente use e ache maravilhoso, é que ele nos governa, nos controla, ele sabe tudo que a gente faz, né? Quando você faz uma intranet, que é o caso do Balbáxia, você está criando uma rede entre povos que não passa pelo controle do Estado e nem pelo controle das empresas. Então, você não precisa, por exemplo, pagar os R$270 de internet, porque você está sustentando uma outra rede, que é a Baobá. Só que isso é muito vanguarda. Vanguarda, para quem não sabe, é aquelas pessoas que, durante a guerra, elas vão bem na frente do resto dos guerreiros. São aqueles guerreiros que vão bem lá na frente, tipo, abrindo caminho, investigando onde, né, vem os soldados atrás, o exército pataxó atrás, e aí aqueles que são os vanguarda, que vão lá na frente, muito mais à frente, e que avisam, por exemplo, ó, tem um inimigo lá, ah, o inimigo se juntou aqui, ah, né, aconteceu, eu tô vendo que existe um agrupamento se formando lá, e aí eles vão dizendo quais são os caminhos. Então, esse projeto Balbáxia é um projeto ainda muito de vanguarda, porque ele está lá na frente. Por isso que o Carsten fala, vamos devagar, porque já está implantado aqui. Foi implantado. Então, a ideia dele seria botar um em cada uma das aldeias pataxós e aí você criar uma rede indígena que também não está no controle. Ao invés de marcar, por exemplo, um ataque a um grupo de que veio, digamos que vem o Temer, que depois do Temer vem o Bolsonaro, e o Bolsonaro resolva comprar briga com os povos indígenas, e isso é muito possível, né, de acontecer, tá muito possível que aconteça, e aí ele compra briga com os povos indígenas e fale o que ele falou na televisão. Um bando de vagabundo que não trabalha, não merecem terra. A partir de agora eu não quero mais nem reservas indígenas e nem quilombos. Ele falou isso na TV. E ele é um presidente que... Quer dizer, ele é um candidato que tem poder, que de repente vai sair para presidente, né? Então, olha só. Temor. Imagina que isso aconteça, que esse cara vire presidente e que essas ideias loucas dele virem real. Aí, ao invés de vocês marcarem resistências e revolução na internet, onde todo mundo vai saber, o Temer vai saber, a CIA vai saber, a inteligência da polícia vai saber o que vocês estão falando, vocês estão se articulando pela Balbáxia, que ninguém vai saber, a não ser que alguém de vocês conte. Então, tá entendendo como é vanguarda? Então... Só que é um processo lento. Se você sempre continuar... É que também o projeto Balbáxia, a gente está querendo desenvolver para ser como não só um acervo de multimídia, mas também que dá para comunicação de vídeo, como notícias internas na internet. Então, mas é que o projeto nestes anos, o ano passado e este ano, estamos passando por algumas dificuldades, porque não temos, porque estamos sem recursos para o desenvolvimento. Eu, por exemplo, eu desenvolvi bastante código para a Balbáxia, mas também tenho um trabalho lá na casa e estou fazendo mais ou menos a mesma coisa. Então, se eu estou trabalhando 8 horas por dia, quando eu volto para casa, eu não quero ficar fazendo a mesma coisa, sem paga, não? Então eu quero descansar, ou eu quero trabalhar em outra coisa que não tenha a ver com programação e isso. Isso é um problema, mas é um problema que se vai se resolver. Então, você pode dizer como a implantação da Mucua, da Balbáxia, vocês estão dentro da rota, e que vocês já têm uma aqui e que são quase muito poucos povos indígenas têm. E isso? Ninguém tem, na real. Não. Tem um pouquinho, né? Os Tupinambá de Olivença tem. Os Tupinambá de Olivença. Mas... Então, tipo, é muito vanguarda. Tem na aldeia Pará. E não tem no Xingu. Ou tem no Xingu nos... Não tem no Xingu. Entendeu? É muito louco. Mas o preço... Para manter uma rede sem controle governamental, sem pagar mensalidades, é que as pessoas têm que manter essa infraestrutura eles próprios. E para fazer isso, precisam de conhecimentos, e conhecimentos que as comunidades tradicionais no momento não têm. Mas se pensamos no futuro, vocês estão dentro da rota deles e é isso, não? Que não é algo que vocês estão usando muito agora, mas para o futuro vocês estão dentro. Então tem uma bomba ali, vocês não sabem. Para, só, né? Só para, né? Agora deu para esclarecer mais, né? O problema da rádio é Cris explicou ontem, né? Porque ela teve, ela mais e Turubim teve um. Assim, um. Foi rápido, né? Que lá. Foi Vinícius, não foi? Foi. Veio aí, deu umas aulas aí, mas só que foi coisa rápida, não deu pra ela pegar direito. Aí, então, mas onde a rádio não continuou pra frente, né? Que depois eles não souberam mais. Subir nada, não subir árvore, né? Porque na verdade, não tem, como eu te falei ontem, não tem a pessoa certa para nos ensinar mais um pouco, para nós estar gatinhando com nós mesmos. Então, se a gente consegue entender isso e ajudar. Amanhã a gente vai ficar aqui, a gente pode tentar nos ajudar. Pedro tem um cara da. É. Quem? Pedro. É, outro que não tem dinheiro para vir para cá agora. Um monte de gente que queria vir para cá, mas não tinha dinheiro. Não. Mas você, sobre a rádio, vocês têm uma senha para entrar na rádio? Para editar? Vocês estão com a senha? A gente pode descobrir, sim. Porque se vocês estão com a senha, senão a gente pode pedir o Pedro para a senha, mas se vocês estão com a senha, amanhã a gente dá uma olhada e se é uma coisa que a gente pode consertar, a gente vai fazer o que podemos para passar esse conhecimento para vocês poderem continuar trabalhando sem a gente. E aí, da minha parte, assim, eu quero pedir a Deus, né, que todos nós estamos aqui, principalmente a vocês, né, que invadem suas terras para vir aqui fazer outra visita a nós. Agradecer mesmo a Fabi, a Edione, né, que se lutaram para conseguir esse projeto aí, desse festival que aconteceu. Agradecer a Cássio também, que foi um guerreiro, que foi ele que foi... junto com nós fazer aquele filme, né? Foi conversar, né? E aí. E dizer que a gente teve um avanço nesse, né? Depois desse Traction News, a gente teve um avanço, né? Teve várias pessoas que veio aqui na nossa comunidade para ver, que saiu na mídia, né? Sobre aqueles fotos, filmes. Então eles queriam conhecer aqui de onde que foi, aconteceu esse festival. Teve várias pessoas que veio. E através desse Tech Chamonido também. Agora, sobre o Agrofloresta, um mês passado, dia 12, nós recebeu também umas mudas aqui na nossa comunidade também, né? Foi 300 mudas pela Resec, né? A Resec tem uma ONG que apoia a Resec, chamada Humana, onde eles conseguiram essas mudas pra gente, né? A gente já plantamos, um dia chegou um dia, uns três dias, nós, comunidade, juntaram aqui, todo mundo foi lá plantando essas mudas. Está tudo pegado essas mudas. Então, nós temos muito avanço depois desse festival. Né? Várias pessoas também estão vindo, tá ajudando, de uma parte, outra ajuda de outra. Então, eu senti assim que depois de que aconteceu aí, a gente teve um avanço, né? E a comunidade também tem que, assim, incentivar também, né? Contribuir com o com vocês, nós também, que estamos aqui aí pela frente. E agradecer muito, né, pelo vocês, que mesmo assim, depois que aconteceu aqui na festa, aí já veio vários parceiros também, né, que participou, já veio, que nem o Vinícius, já teve aqui duas vezes. Teve o, acho que o Pedro também. Teve mais alguns aí que veio fazer essa visita novamente na nossa comunidade. Isso aí que a gente fica grato, né, e eles virem, a gente receber eles bem também. E a gente fica muito grato depois que aconteceu esse festival. Aí eu pergunto a você, Fabi, se tem alguma assim, programação já pro próximo festival, assim, se tem alguma. Porque a gente teve uma, um incentivo de você, né? De levar a gente até lá naquele assentamento lá, que é a Terra Vista, onde a gente conheceu lá também, eu, o Pati Carmão, Biratã, Cris. Foi a Dani foi abordar também se poderia estar acontecendo lá esse festival acontecer lá. A Dani, o Joelson lá conseguiu umas mudas pra gente naquele dia que nós teve lá. Essas mudas também foi também plantadas lá na Água Floresta ali também. Então foi tudo assim um passo, né, que aconteceu depois desse esse festival acontecer. Aí eu deixo essa pergunta pra vocês, o que você. Tá. Antes de dizer onde que vai ser o próximo festival, só queria dizer que foi muito legal hoje dar a oficina do site, né, do WordPress, porque aí cada um tinha que botar, eles estavam aprendendo a fazer o blog do povo guerreiro, né, Turbin? Povo guerreiro. Aí cada um que ia aprender a fazer um post, fazia um post mais legal que o outro, tipo. Aí saiu assim, encontro de povos pataxós na aldeia Pará. Aí o outro era, encontro de mucamucaú de crianças indígenas na aldeia Pará. Tudo pra agora, dia 24, 25, 26 e 7 de julho. Qual o outro que saiu? Encontro... O que mais que saiu, Turbinho? Encontro, tu lembra? Encontro dos jovens. Encontro da juventude pataxó. Gente, aí a gente ficou... Eu achava... No começo eu achei que era tudo verdade. Gente, vocês estão com uma agenda incrível. Campeonato de futebol na aldeia Pará. Campeonato de futebol pataxó na aldeia Pará. Aí a gente falou, nossa, se as pessoas pegarem gosto por esse blog aí, por fazer coisas, pode ser bem maravilhoso. Aí bota mais pra lá, assim, pra não dar problema pro ser mal poder dormir em paz. Sobre o terceiro festival, ele seria lá na Terra dos Povos, lá na Terra dos Povos, no MST, mas aí a gente teve problema lá que eu contei já pra Djalma, de comunicação, não conseguimos fazer lá. Também seria no Equador, onde um grupo de pessoas disseram, a gente vai fazer, porque eles já faziam uns encontros de tecnoxamanismo, mas aí eles pediram dinheiro para o governo não deu, e eles não quiseram fazer mais. Isso é muito estranho, porque a gente faz quase sem dinheiro, né? Do tipo, se você pensar que a gente fez um festival desses, que no, ao todo, contando com tudo que entrou, foi R$25.000, 25 mil reais para fazer um encontro, tipo, não é nada. É do tipo, ninguém nem acredita. Porque esses encontros, assim, tu faz uns encontros bem menores, tipo, encontro dos guerreiros pataxó, não sei o quê. R$150.000 ou mais. Teia dos povos, é muito mais do que R$150.000. Então fazer com R$20.000. Mas aí eles não quiseram fazer porque não conseguiram dinheiro do governo. Aí a gente falou, poxa, mas por que não faz sem dinheiro? Faz aí com R$20.000. Aí eles, não é de jeito nenhum, vocês são loucos. A gente não vai fazer. Aí a gente ficou, meu Deus, onde é que vai ser o próximo festival, então? Aí apareceu o Carsten. É ele que vem lá. Não, vamos fazer o próximo festival na Dinamarca. Oh! E vamos organizar no mais conceito que o primeiro festival, que vamos criar a infraestrutura para criar o festival, como para que o festival possa funcionar sem apoio. Mas, então, como essa infraestrutura, depois de assegurar isso, a gente tem que buscar apoio, buscar o apoio que possa acontecer, né? E com esse apoio, a gente gostaria de juntar dinheiro desse apoio para convidar alguns de vocês a vir. E alguns quilombolas também, como tipo, mas isso não é promessa porque o apoio ainda não está lá, mas a gente vai fazer isso. E essa terceira festival vai acontecer em Dinamarca em agosto do próximo ano. E eu também gostaria, seria muito legal, alguns de vocês poderem vir, se a gente conseguir apoio para isso. Mas de todas formas, a gente gostaria de fazer como trabalhos culturais com vocês para usar essa ocasião do festival na Dinamarca para dar visibilidade à luta dos patachos na Dinamarca. Você quer... Não, é isso. Tá totalmente na mão dele agora. O que a gente pode tentar fazer, mas é tentar, não é promessa nenhuma, é conseguir apoio para passagem, né? Para passagem, estadia de pessoas aqui que trabalharam no... que se envolveram com a gente no festival. E aí, de repente, sem promessa mesmo, porque você sabe que a gente não consegue, aí, de repente, levar aí um grupo de patachós para Dinamarca no que vem, né? Para fazer também essas trocas de conhecimento e tal. No verão, porque assim... Olha que verão lá é frio. O verão lá é muito mais frio do que esse. Está no não frio. Deu, né? Sei, a gente... É isso. Alguém mais quer falar, gente? Um povo mais novo? Cris? Nada? Não gostou do festival? Por quê? Tem o festival foi ótimo, deixou saudade só. Não, o festival foi uma grande evento, né, aqui na nossa comunidade. Porque um igual nós não tivemos, né, antes. Então, foi muito bom para nós que somos jovens, né? Para ver como unir povos de países, né? Numa comunidade, né? Ver que vai ter um vínculo de amizade, né? De outros conhecimentos, né? Então é isso, eu acho que é muito bom o festival. Mas isso vocês podem fazer também, né? Que nem eu tava dizendo ali do sim, blog. Sim. Porque é muito fácil fazer o festival. Basta você ir pra internet, montar uma página e convidar as pessoas. É. E, claro, pedir um preço, porque não dá pra vocês fazerem de graça. Assim, pelo menos pra Indirri pode ser, sei lá, R$300. Aí ajuda na comida, ajuda não sei o quê, mas tá aí juntando os jovens, juntando mulheres e conhecimentos medicinais, sabe assim? Dá pra fazer um monte de coisa. E o pessoal vem, gente. É só... É só chamar. É só chamar que as pessoas vêm. Vocês já viram como é que a gente faz. É muito simples. Agora, também tem infraestrutura, né? Que foi uma coisa que ficou, né? Então tem o camping, né? Você tá falando que tem vontade de receber gente. Só em incrementando aí a fala dos da parede. Eu dizer assim, que hoje nossa comunidade ela tem ferramenta que nenhuma comunidade aqui tem. Assim, nós estamos de parabéns, só que assim, no momento a gente não estamos preparados para utilizar os equipamentos que nós temos. Hoje nós temos a Mucua, temos a rádio aí, e tá assim, tá parado, né, porque a gente não tem pessoas capacitadas pra gente tá colocando isso na mídia, né, E assim, hoje assim, a gente, às vezes as pessoas falam assim que nem sabe se existe essa rádio aqui na nossa comunidade. E às vezes a pessoa fala uma rádio pensando que é a rádio como a Rádio 99, né? Mas é uma rádio web, né? A rádio web também, a Mucu é uma que nem Fabi tá falando aí, é uma, ela é mil vezes para nós assim que sabe utilizar como organização de tipo prevenir uma ação. É mil vezes do que você tá divulgando, tirar, fazer um vídeo aqui, você tá fazendo um movimento e aí tá lá e coloca na internet. Todo mundo tá vendo aquilo ali, né? De modo em geral, dá na mídia, todo mundo tá vendo. E já na Mucu, não, você já só fica só entre os povos mesmo ali a comunicação. E hoje aqui nessa região aqui nossa aqui, só nós que tem, nós estamos sendo parabéns porque a gente, através das nossas amizades, a gente conseguiu essa comunicação, só que porém a gente tivemos com o vice no pé do monte, ele marcou uns pontos. Só que tipo assim, ele quer fazer essa interligação aqui nessa região de Barra Velha, Xandó, Bugigão, Meio da Mata, Campo do Boi. Ele fazia essa rede. Fazer essa rede para interligar essa comunicação aqui dentro, para estar, né? Todo mundo está se comunicando. Eu tive com ele lá no Pé do Monte, a gente já começou com o Braguinha lá, eles aceitaram a proposta, conhecemos com o cacique de Boca da Mata. Eles também aceitaram, do Meio da Mata. Então assim, só que é um projeto que é trabalho de formiguinha. A gente não vai construir de um dia para o outro. Então assim, tivemos esse levantamento, ele marcou os pontos no GPS. Tá em andamento, né? Uma hora dessa, tudo isso vai acontecer. Às vezes tá parado ali, tá congelado, mas as coisas estão andando. Ele tá para lá, ele, assim, não tem o contato dele, mas eu tenho certeza que quando ele voltar aqui, ele vai ter uma boa proposta para nós. Dessa Mucu aí. Que na verdade hoje ela não funciona ainda. Ela só tá instalada, mas não funciona. Olha, mas eu vou te contar um segredo. Eu também tenho uma Mucu instalada no meu computador e eu também sei usar. Então não é tão. O problema não é tanto de vocês ainda. Vou contar pra ela. Não, eu tenho uma Mucu na minha casa e também tenho uma Mucu. Num laptop que eu tenho, e na verdade eu uso essas coisas mais que nada para subir alguma coisa que fiz, algumas fotos de movimentos de transformismo. É isso, mas também mais que nada uso para ver as coisas que botaram outras pessoas, os vídeos que o Vinci estava mostrando para vocês. Mais que nada para usar para mim, uso para ver os vídeos das outras pessoas, os vídeos das outras comunidades. Vê se o Castro ensina a gente a usar. Amanhã a gente vai estar aí, então, na rádio, no QGM Cultural, a partir das 10 da manhã, e vamos, né, continuar com o site, ver se mexemos na rádio, se a gente consegue tentar passar botar o dia som, todo aprender isso. A botar som. Aprender a cortar som, editar para colocar. Marcamos como Chupirim uma aula às 3 horas e vamos estar lá às 3 horas para dar mais uma aula de fazer um sítio, mas vamos estar por aí até às 3 da manhã também. E quem quiser pode chegar e falar com a gente ou como usar alguma coisa, e os jovens da comunidade que tiveram tempo podem. Não precisa ser chegar. Só os jovens não, tá gente? É pra todo mundo. Tá bom? É pra todo mundo. Pode ser os velhos também. Pode ser os velhos coroa. Mas eu não sou velho. Ai, mas é vovô. A Curiné chegou agora, você quer falar alguma coisa, Curiné? Você vai levar. Ah, dá um opinião, fala alguma coisa, chegou pra gente aí. Fala aí. Eu ouvi pra curtir o show, quer ter o show. Ai, ó. Não sei se já tá atrasado já. E os ingressos já tá tudo lotado já. Já tá esgotado o ingresso pra amanhã. Então eu cheguei. Agora tem que ficar na janelinha ali fora, olhando. Mas por enquanto tá aberto, né? Agora amanhã tá, a partir da manhã tá fechado. É. Tem que chegar mais cedo. Comprar o ingresso agora, se der tempo de comprar o ingresso, pro show amanhã, então. E aí, tá? Deixa eu encerrar, tá? Falar mais alguma coisa. Também quero agradecer também a Lucas, né? Que ele foi ele que incentivou também de acontecer esse festival aqui também, que teve mais Fabi muito antes de acontecer. Ele andou na casa da gente falando, né, que ia acontecer. Agradecer também, né, por essa parte de incentivo dele. Que aconteceu lá na Via Verna, foi no festival. Né, ele trouxe para aqui. Pô, eu lembro do primeiro dias que foi. As pessoas achavam que ia acontecer uma coisa muito ruim, depois. Graças a Deus. Falava outra, né? O índio é sempre assustado mesmo. Olha, a gente veio. É, a gente queria ouvir o que tem pra falar. E aproveitar que tá gravando. Não sei se mais alguém tem alguma coisa pra falar. Sério? Mas falta alguma coisa, Lucas? Rapaz, eu não sei como que aconteceu, mas. A gente fica até sem rede falado pelo que o banquinho falou, né? Mas chega aí já no final. Eu quero mesmo agradecer aos guerreiros aqui da aldeia Pará, que também colaborou, né? Que é o curso de alguns de rir também. É o momento que eu só agradeço mesmo. De gratidão a ele. Gente, tem que encerrar de um jeito bacana aqui. Já não dá pra encerrar hoje, né? Que amanhã tem um show muito show. Podia encerrar com uma pontinha do show de amanhã. Mas o som tá chegando amanhã ainda. mas o som. A empresa que foi contratada para trazer o som tá meio com probleminha, não vai chegar. Ah, vai ter que ser lá, vai mudar lá pro Boteco do Vai fazer lá no Boteco. Eu acho bom lá também. Boteco. Então, tá com encerrado, né? Hoje. Amanhã. De novo. E falando nisso, da oficina, você avisou os militares lá, Fabi, assim, sobre o horário? Ele marcou às 3 da tarde, mas eu acho que a gente vai precisar começar mais cedo, então às 10 da manhã. A gente não vai tentar ir embaixo de chuva para Corumbau. A gente vai ficar aqui mesmo. A gente vai ficar aqui no QGM, então vai ficar desde as 10. Desde as 10, e aí o pessoal chega e vai rolando. Vamos tentar resolver esses pinos da rádio, descobrir a senha, descobrir como recuperar a senha do e-mail da Cris. E aí, vamos tentar ver como funciona. Ajudar, né, a ensinar e a aprender junto também, como é que colocar as coisas lá, se quiserem. Tem as músicas dos compadres que eu gravei da outra vez comigo, que tem aqui que a gente pode colocar lá. Já tem o Aue de Honra. E alguém quando chegar vai direto no ponto que você tava aí. Sim, a hora que você chegar, você vai lá, a hora que você. Cada um vai a hora que puder. Tá. Mas aí a gente já chega, já fica aí o dia inteiro. O Ariane? Oi. Tem duas crianças aqui que vai fazer parte do nosso show amanhã. E elas é uma grupinha que tá chegando, Cacá e Cocô. Então, elas vão cantar uma musiquinha pra finalizar aqui a reunião. Agora, elas gostam de cantar em voz e de violão. Elas não gostam de. Canhela. teclado, essas coisas, ela gosta de voz e violão. Ela foi chamar a companheira? Cacá e Cocô? Não, Cocô. Cacá e Cocô? Elas vão finalizar? Vai. Vamos lá. No dia do show de amanhã? Vai chegar lá, é duas aí? Vai tirar também um mocinho ali. Vai ali na frente. Vai ser a abertura do show de amanhã, hein? Essas duas aí. Começa. Ela vai dar algum. Ela vai dar algum treino, alguma coisa aí. É meu Murian. O meu Murian é terra de areia. O meu Murian é terra de areia. Na beira da praia, onde canta a sereia. Na beira da praia, onde canta a sereia. O meu Murian é terra de areia. O meu Murian é terra de areia. Na beira da praia, onde canta a sereia. Na beira da praia, onde canta a sereia. Ela tá nervosa, mas é a primeira vez que ela tá cantando pra... Mas pra ela, só tá mais afiada. É a primeira vez que tem convidados internacionais. Já vi que ela cantou aí um pouco. Nós estamos pensando muito já no cachê dela. Nós estamos vendo gente da Dinamarca, São Paulo, Belo Horizonte. Mas já o cachê vai ser gordo. Gente, então é isso. Amanhã esse show vai ser histórico. Histórico. Live at Pasta Show. Gente, muito obrigada, tá?